Salve, salve, coelhada! Decadente 65, nesse 26 de março, data muito especial, que coisa linda. Ah, e aí, vamos aqui falar dos 3-0 do América ontem sobre o Tricordiana. Quanto tempo o América não ganhava de 3 de diferença, hein? Como é que o senhor tá, seu Arce? O senhor tá bem? Ah, bem demais, depois dessa goleada elástica. Eu sei que o Sérgio vai falar que não é goleada, mas eu tô me ferrando pra isso, pra mim é. Pra quem não ganha de mais de um gol de diferença nunca, 3-0 é goleada, sim. Tô feliz da vida aí pra fazer o programa. Eu vou concordar com o Sérgio que não é goleada. Agora, tivemos algo diferente ontem no Independência, né? Que talvez tenha ajudado a América a chegar nesse resultado. Teve alguém que não tava lá no campo. Verdade. Não tem? Teve, aliás. Teve alguém? Se o mundo tem quantos bilhões de pessoas hoje? Sete, alguma coisinha. Então várias pessoas não estavam na Independência. É, um número inclusive mais do que 7 bilhões, é verdade. Mas tem alguém que tá lá com frequência e que achou que o jogo era domingo. É. E por isso não foi? Dizem que sim. Tá certo. As más línguas até encaminham isso, velho. Em caminho. Seu Sérgio Tavares, boa noite, o senhor tá bem? Boa noite, parabéns, seu Henrique. Muito obrigado. Verdade. É verdade. Parabéns, agradeço já. Eu ia procurar uma musiquinha de parabéns pra você antes do programa, mas eu cheguei agora, então não deu. Que bom que você chegou agora, então. Mas não preocupe, só agradeço a todos pelas congratulações, inclusive a todos que me deram os parabéns lá no grupo do Decadentes, no WhatsApp. Valeu, galera. São 37, não são primaveras, né? São outonos. Mas estamos aí. Seu Corneta, o senhor tá aí? Boa noite, coelhada. Muito bem, que animação, hein? São os remédios pra doido que eu tô tomando, mas aí o meu psiquiatra falou que em torno de 5 anos eu melhoro. Muito bem, então nós vamos aguardar esse. É legal, ele vai me levar numa colônia de férias que eu vou ficar desenhando e colorindo o dia inteiro. Ah, que legal, ouvi dizer que tem umas paredes acolchoadas. É, cara, porque se eu rolo muito na cama, eu vou cair no chão macio. Eu rolo muito na cama, tá bom então. Aí é por isso que eles me amarram muito pra não bem. Cair. Se o Ramon tivesse aqui, ele ia fazer alguma piadinha com esse rolo muito. Certamente, mas o Ramon, mas né, resolveu trabalhar. Resolveu fazer alguma coisa, né? Vai saber onde está o Ramon. A gente não sabe. Muito bem, senhores. O América ontem, então, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, recebeu o Tricordiano, dominou a partida inteira, teve domínio do jogo, teve mais ação, foi mais incisivo, conquistou com certa facilidade um bom placar de 3-0, sendo que ainda desperdiçou ali no final do jogo várias outras boas oportunidades. O Magrão estava fazendo... O Magrão não queria que eu acertasse o bolão. Então ele errou duas vezes. Depois que eu fiz a crítica, ele provavelmente ficou sabendo que eu fiz a crítica, falou, não posso dar na cara, e aí ele resolveu fazer o terceiro gol, sacramentando assim o meu acerto, o meu perfeito palpite no bolão. Muito bem. Seu Alisson Fernandes, o senhor... Vou começar pelo Sérgio Tavares. Estava no jogo, Sérgio? Estava, né? Sérgio? No jogo até estava. No programa parece que não. No programa parece que não. O Sérgio estava com um probleminha no microfone. Tá achando que é isso? Sérgio, quando você voltar, Henrique, você dá um alô. Sua voz está robotizada. Fecha os programas que você tiver aberto aí, Henrique. Já estou fechando. Então fala do jogo ontem, Márcio. Então, como dedurado por Vossa Senhoria, e eu não consegui ver o primeiro tempo, porque eu esqueci que o jogo era ontem, de verdade. Na verdade, eu tinha certeza que o jogo era domingo, 6:30. E aí eu acabei conseguindo ver só o segundo tempo. Mas, da parte que eu vi do segundo tempo, que eu acho que pelo que eu vi o pessoal comentando do primeiro, foi bem parecido. A América dominou o tempo inteiro, e isso é um ponto positivo que a gente tem que ver desses jogos do Campeonato Mineiro, porque se a gente não oferece perigo aos adversários do jeito que a gente gostaria, a gente também não sofre perigo do jeito que a gente sofreu, por exemplo, no ano passado no Campeonato Mineiro. A América chegou a tomar goleada do Guarani de Divinópolis por 3-0. Esse ano a gente não teve nenhuma partida contra times do interior em que a gente tivesse perto disso. Os adversários costumam nem rondar tanto a nossa área. Ontem foi mais um jogo assim. Nossa zaga, principalmente com o Rafael Lima ali orientando, tem funcionado muito bem. Na parte ofensiva, muito Rafael do volume... Rafael Lima entrou bem, né? Tá direitinho, muito menino. Bem. Também tô gostando. Muito bem. Na parte ofensiva, Henrique, eu senti, pelo menos na parte do segundo tempo, que muito do sucesso, não querendo tirar o mérito, porque a gente fez 3-0, é tão difícil pra gente fazer 3-0 que a gente tem que ficar feliz e comemorar. Mas, sem querer tirar o mérito, mas muito pela liberdade excessiva também que o tricordiano dá. Jogadores como o Magrão, se o Renan Oliveira, por exemplo, estivesse acordando para a vida, ontem ele teve espaço para fazer uma partida assim, para calar os críticos, mas nem ontem ele conseguiu sobressair. O América com muito espaço, o tricordiano com a marcação muito frouxa, muita liberdade ali no meio, o América tendo a chance de criar as jogadas e tal. Então o 3-0 acabou ficando até barato. Muita gente acabou criticando no seu nome do seu bairro ontem, muita gente pegando até muito pesado, e o time tinha acabado de ganhar de 3-0. Foi mesmo? Sim, muita gente pegando muito pesado mesmo. Naqueles pesados, assim, de falar que esse time é uma porcaria, o América é uma porcaria, que tem que mandar todo mundo embora, que nenhum jogador presta, coisa do tipo. Arthur, quando é que um americano elogia o time em alguma situação, cara? Pois é, mas a gente tem que começar a mudar isso. É chato demais. Puta que pariu, americano, tudo que você faz tá ruim, tá chato. Porra, só ganhou de 10-0. Já tá aí, vocês reclamaram também que só fizeram 9. A gente teve essa conversa, só que te cortar um pouquinho, Adson, você volta pra falar do jogo. Mas a gente teve essa conversa aí alguns programas atrás, em que a gente tava comentando exatamente sobre isso. Essa coisa de que, não, a gente fala que o americano é muito chato, mas em todo time você tem esse torcedor chato. E aí eu cheguei a dar a minha opinião. De que a nossa percepção de que nós somos mais chatos é exatamente em razão de que no filtro, nos duros anos em que passamos, em que a torcida deu uma minguada, no filtro acabou sobrando aquele que é mais apaixonado. E nesse bolo vai esse apaixonado, geralmente é o que é mais passional e acaba sendo chato também. Faz Agora, sentido. Há um exagero... que não faz sentido, né, gente? Tá certo que era o tricordiano, não era nenhuma grande equipe, mas assim, tricordiano, o Atlético penou para ganhar do tricordiano, o Cruzeiro penou para ganhar do tricordiano, os dois só venceram o tricordiano porque tiveram a ajuda da arbitragem. O tricordiano tá tal qual estivemos quando o Independência ficou para a reforma, jogando fora de casa, não está jogando seu estádio, e está numa situação ruim, está ali no rebaixamento, muito provavelmente deve cair. Agora, tem feito uma campanha que, em termos de resultado, não é de muitas derrotas, não é uma campanha vexatória. É uma campanha difícil, de um clube que, mesmo dentro de Minas Gerais, comparado com os outros clubes do interior, tem dificuldades financeiras, está tendo que jogar fora, longe da sua torcida, fora do seu estádio, cada dia joga numa cidade diferente, e mesmo assim, quando encarou Cruzeiro e Atlético, apresentou dificuldade para esses times. E nós fomos lá e ganhamos de 3-0, gente. Não foi um jogo difícil. É sim um resultado para se comemorar. Aí ficar de punhetagem também, ficar reclamando o tempo inteiro, não dá, né, dona Clotilde? Me ajuda aí. Continua, Alisson, desculpa te cortar. É isso que você falou da seleção natural aí dos torcedores da América, faz sentido, nunca tinha parado de pensar nisso. Mas eu acho que uma característica que eu vejo, e aí também não só no americano, mas as pessoas na expectativa de verem a perfeição, acabam não valorizando as evoluções que acontecem. E por isso que essas críticas estão pesadas. Se a gente pegar do início do ano até aqui, eu consigo citar algumas evoluções que já aconteceram sem a gente perceber. O nosso esquadrão de volantes ali, com a entrada do Christian, houve uma evolução muito grande. Christian e o Blanco se entendem muito bem. Juninho ainda está um pouco abaixo, mas tende a melhorar também. O Alex Silva na direita tem dado uma proteção um pouco maior do que o Auro vinha dando. A nossa dupla de zaga, a gente começa o ano com uma dupla de zaga que tem tudo para ser uma dupla de zaga muito melhor do que a dupla de zaga que a gente começou o ano passado, que era sofrível. E mesmo assim a gente conseguiu ganhar um campeonato mineiro. Do meio pra frente a coisa não tá boa? Não tá boa de fato. Ontem a gente fez 3 gols. Então a gente tem que não ficar só esperando a perfeição dentro do campo, porque essa perfeição vai demorar para acontecer. Se acontecer, acho até que ela não vai acontecer. Mas a gente tem que começar a se alegrar com as evoluções, com as pequenas evoluções, e elas estão acontecendo. Concordo demais. Seu Corneta, o que você achou aí do jogo de ontem? Cara, o jogo foi aquele famoso jogo assim, marcamos um gol, o Tricordiano também não estava ameaçando, vamos levando, aí veio o segundo gol do América lá também com descanteio, perdemos o gol pra caramba, mas teve um gol absurdo que perdemos com gol aberto, o Beguinho conseguiu chutar pra fora. Eu acho que o América ontem meteu 3, assim, mas se quisesse tivesse um pouquinho mais de força, era caixa pra 5 ou 6. O América jogou assim pro gasto, foi igual o Cruzeiro jogou com a gente também. Meteu 1-0 ali e falou, vão levando aqui que tá bom. Eu acho assim, os gols aconteceram porque não tinha como não fazer, sabe? Inclusive ontem, por exemplo, o goleiro Tricordiano toda hora ficava avançado. Teve um chute só de fora da área pra cobrir o goleiro, por exemplo. Os caras não estavam nem preocupando muito com... Tava 1-0, tava garantido, tava bom. Não, pelo contrário. Aí eu vou discordar de você. O Cristiano. O Tricordiano precisava do resultado. O América começou a se impor e achou que numa jogada muito bem trabalhada logo no início. Agora, igual o Alisson falou, o Tricordiano precisou se expor e tudo mais, porque eles precisavam do resultado. Eles precisavam sair pelo menos com o empate, porque eles estão no risco da degola, estão no risco do rebaixamento. Ficou ainda pior para eles ontem com a vitória do Democrata em cima da Caldense. Então eles precisavam fazer mais um pontinho. Eles não saindo de Belo Horizonte com esse pontinho em cima do América, eles estão assim numa situação muito ruim para o rebaixamento e eu diria que está quase que decretado esse rebaixamento do Tricordiano. Seu Sérgio Tavares, o senhor voltou? Eu tô aqui, cara. Eu tô, mas porque meu áudio tá ruim, então às vezes eu fico sem escutar você. Não, tudo bem, mas se você quer dar o seu depoimento, fica à vontade. Eu acho que ele não pode falar, Sérgio. Opa, não, então vamos lá. Eu acho que ontem foi o melhor jogo da América. Ainda tem muita coisa pra melhorar, sem dúvida. Mas a gente começou no último jogo e eu pelo menos achei que primeiro tempo daquele último jogo tinha sido muito bom e depois no segundo tempo é que ficou aquela coisa fraca e tal. Ontem não, ontem o América conseguiu jogar bem no primeiro e no segundo tempo. Não o tempo inteiro, né? Teve momentos que deu umas vaciladas e tal, mas no geral, eu acho que a gente jogou muito bem. Essa evolução que o Alisson falou, pra mim é nítida. O Anderson tá conseguindo achar um esquema de jogo dele. Não achou ainda totalmente, ainda tem falhas, ainda tem coisas que precisam melhorar, sem dúvida. Eu acho que ele está caminhando. Eu considero que o Mineiro é a pré-temporada, né? Então nós estamos montando o nosso time. E espero que a gente consiga. Vai vir algumas peças e tal, brasileiro e tal, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho legal, eu estava fazendo um levantamento, o Anderson já colocou praticamente todo mundo para jogar. Só tem 2 jogadores que não atuaram com ele esse ano ainda. Quem são? O Roger e o Zé Ricardo. E, além disso, os goleiros reservas também, né? Ó, sim. Mas o resto, todo mundo já entrou. Nem que seja um pouquinho. Por exemplo, o Pilar só entrou naquele jogo do Muricy nos 20 últimos minutos. Beleza, mas entrou. Entrou. Né? Eu acho que ele tá fazendo isso. Ele tá colocando todo mundo para jogar, experimentando um pouco, vendo o que a equipe pode dar. E vai montando a minha equipe. Então eu tô gostando disso, dessa evolução. Muito bem. Eu concordo com você. Além só de encontrar o jeito de jogar, ele ainda vai encontrar também as peças, né? Talvez isso, muito do que ele pretenda para o time não esteja em funcionamento, porque certas peças aqui e acolá não estão fazendo seu papel a contento. Sim, mas aí acho que isso tem. ele vai experimentando até para ter essa certeza, né? Sim, sim, com certeza. Tô contigo, tô concordando com você. O Alisson, mais algum ponto? Não tô te ouvindo não, Alisson. Eu sei que você desplugou e plugou seu microfone de novo. Eu acho que o que aconteceu foi cair o seu som. Dá uma verificada aí. Você tem mais algum ponto sobre o jogo? Foi o comentário mais inteligente do Alisson de todos os programas, esse que ele pronunciou agora. Parabéns, Alisson. Você está de... Foi supimpa, velho. Muito bem. Vamos falar de pontos específicos ali. Tivemos a entrada e a chance do Rubão, o jogo inteiro, fazendo pivô ali. O que vocês acharam? Ele não pula um alfinete, cara. O cara tem 2 metros de altura, alguém caiu aí. O cara tem 2 metros de altura e o cara não pula, velho. Eu acho que eu vi pela primeira vez ontem ele dar um pulo. Juro. Sério, o cara tava de 2 metros de altura e não cabeceia. Cabeçada que ele deu ontem, ele abaixou pra dar, porque ela veio muito baixa. Ele não subiu pra pegar a bola. É bastante estranho, de fato, um homem daquele tamanho tinha que pelo menos ter trabalhado durante toda a sua carreira como jogador na base de aproveitar essa altura que tem, né? Porque ele já era grande. Basquete, vôlei feminino para homens, né? Ele pode dar certo no esporte. Vôlei feminino também tem que pular, né? Então não dá não, velho. Isso aqui é reflexo da base do Milagre, gente. Mas o Milagre só precisava ganhar título e não formou o atleta. Ele pulava, ele não trabalhava. O cara que pega um cara de ataque de 2 metros de altura, se não pula pra cabecear, não tem jeito, nem pra zagueiro serve, cara. Não sei. Tá funcionando. Poderia discordar mais. Tá funcionando, Alisson, mas deixa o Sérgio discordar aqui. Discorda, Sérgio. Eu acho que o Rubens fez uma ótima partida, quer dizer, não uma ótima partida, mas uma muito boa partida. Diria até que ele foi melhor do que o Hugo vem sendo. O Hugo já fez boas partidas também. Mas nas últimas partidas o Hugo tem caído um pouco. E nas nossas críticas, a gente sempre tem falado assim, não, mas a bola não tá chegando no Hugo, a bola não tá chegando. Quando chega, ele consegue pedir alguma coisa. A bola chegou no Hugo. Ele fez o pivô muitas vezes. Ele conseguiu dar passe. Eu acho que ele aproveitou mais do que o Hugo. Mas passe para Santos Expedito? Passe para quem que tá dando? Não. Ô, Corneta, você nem tava vendo o jogo direito. Vamos ir convenhando. Ô, Sérgio. Então... Sabe qual a birra, entre aspas, que eu tenho do Rubão? E também não passa longe de ser do Hugo, não. Eu sinto saudade daquele atacante, centroavante, que é louco por fazer um gol, sabe? E eu acho muito estranho, por exemplo, o comportamento do Rubens. O Rubens é um cara, como o Claudio falou, aí, de mais de quase 2 metros de altura. Ou seja, é um cara para estar ali na grande área, para receber um cruzamento e tal, não sei o quê. É um comportamento que eu vejo como natural do Rubens, que ele entra, ele tá ali centralizado, parece que o treinador manda ele ficar ali, ele fica. Mas na hora que ele... pode ele dar uma escapada, tanto que ontem, mais pro final do jogo, o Rubens estava mais como um jogador de beirada e o Mike como um jogador mais centralizado. Era o que eu ia comentar. Isso me parece um comportamento, não sei se tem essa orientação pro Rubens de caia pra beirada, ou ele vai fazendo isso porque ele não se sente tão confortável ali no meio como se entrava. Eu não vejo o Rubens e também não vejo demais o Mike como aquele cara que entra em campo falando hoje eu tô louco pra fazer um gol. Ontem até que eu achei que ele entrou um pouco mais assim. O Mike. O Rubens, eu de fato não vi muito essa vontade nele. Eu acho que ele tocou mais na bola, mas eu não sei, eu pelo menos não fiquei com essa impressão de que ele recebeu tanto mais a bola assim do que o Hugo. Eu acho que ele tocou mais na bola do que o Hugo, mas eu acho que ele saiu mais para receber essa bola. Eu queria falar, o Hugo fica na área esperando, o Rubens vai para fora. O Hugo recebe para fazer o pivô, e aí eu vou discordar do Alisson, porque eu vejo nele a vontade do gol. Ele tem um falso 9, ele volta, ele sai, ele vai pra beirada. Mas aí ele não tá... Mas isso é que tá, o Rubens... Ele sai da posição... ele paradão, tem um ponto de bola batida. Peraí, vamos organizar. Mas, Sérgio. É porque quando fala. Esperando o do Rubens, um comportamento que não vai ter, porque o time não joga desse tipo. Ô, Sérgio, mas pelas características físicas do Rubens, eu não tô muito afim que ele seja um falso 9, não. Eu quero que ele seja um verdadeiro 9, porra. Sérgio, ouviu essa do Adson ou não? Perdemos o Sérgio. Muito bem. A mulher descobriu ele, onde que tá. Vocês viram que o som tá meio abafado, gente? Isso aí é porque ele tá Sérgio dentro do armário. Tá, opa, tô aqui. Eu não ouvi o que você falou, não. Não, porque eu falei o seguinte, Sérgio. Eu falei o seguinte, que pelas características físicas do Rubens, eu não tô muito afim que ele seja um falso 9, não. Eu quero que ele seja um verdadeiro 9. Eu quero ele lá no meio da área fazendo gol. Não, ok. Aí você vai discutir que ele funcionaria melhor como centroavante. Beleza. O futebol hoje em dia raríssimo que tenhamos um centroavante fixo. É muito mais comum você ter um falso 9, mas beleza, aí é opção. Mas não precisa ficar travado lá no 9 o tempo inteiro, não. Só que ele, pra mim, só tá participando quando ele não está fazendo o papel do 9. Sim. Ele só foi participativo ontem quando ele saiu da posição e não fez esse papel do 9. Então eu não achei que ele foi tão efetivo. Olha só, a gente não cai e faz cruzamento pra área pro cara cabecear. Não tem esse tipo de jogada. Não é o Rubens. Tem, ele não cabeceia também, Sérgio. O Rubens já participou de muitos jogos na América, inclusive não só esse ano. É, tenta lembrar de uma jogada que o Rubens cabeceou pro gol. Porra, o cara tem quase 2 metros de altura. A bola ronda uma hora ali, ela vem para um lado, vem pro outro, vem para um lado, vem pro outro. E não é nem só simplesmente estar pronto pro cabeceio numa bola cruzada, não. É, nas jogadas que vêm pela lateral, ele deveria, no mínimo, estar posicionado para fazer o arremate. E eu não vejo ele posicionado para bater. Eu vejo mais o Hugo posicionado para fazer esse arremate final e ser o atacante, ser o 9 ali, que vai finalizar. E eu vejo o Hugo buscando mais a finalização, mas aí eu faço a ponderação de que a bola não chega para ele. E talvez no momento em que o Hugo estivesse nessa posição, a bola também não estivesse chegando para ele. Mas saía muito e eu não via ele ali posicionado e falar: ah, o Hugo tá ali. Eu discordo aí. Quando saiu o gol do Christian. Nesse ponto aí eu concordo muito com o Corneta, quando o Corneta diz que o trabalho de base com o Rubens, ele fica muito evidente que não foi bem feito. Por quê? O Rubens já é um cara que está na idade que deveria estar com esse tipo de fundamento bem preparado. E o Rubens tinha que ter sido trabalhado na base... É, não para se destacar, como o Henrique disse bem, se destacar nas jogadas em que ele não está como 9, e sim para se destacar nas jogadas ou quando ele está posicionado como 9. Ele é um cara muito alto, ele era para ser... A gente percebe claros problemas de posicionamento com o Rubens. Qual o escanteio que você vê o Rubens cabecear? Ele é um cara de quase 2 metros, ele é mais alto que a maioria dos zagueiros. Ou o cara que cruza o escanteio sempre cruza errado, ou ele tá muito mal posicionado, porque não consegue cabecear, não é nem cabecear para fora, ele não consegue cabecear. Então, o Rubens é um caso em que esse trabalho de fundamento na base, de fato, com o Rubens não funcionou. Pode ter funcionado com outros, mas com o Rubens não. E é claro que hoje... É claro que você hoje não tem esse 9 puro que fica travado lá, tem que sair para buscar jogo. Ok, agora, o papel do 9 saindo para buscar jogo é um papel secundário. A função primária dele ainda tem que ser estar lá bem colocado, pronto para fazer o pivô, pronto para fazer uma infiltração, pronto para fazer o arremate para gol. Então, mas ele fez o pivô? Ele na bota? Na... No meio campo, na cabeça. Eu não vi isso. Na boca da área eu não vi ele fazendo isso, Sérgio. Eu posso ter visto outro. Mas eu não... No mínimo 3 vezes. Fez no pivô pra 3. Deixar o outro jogador em condição de finalizar? Na boca do gol? Não vi isso, cara. Na boca do gol não, na boca da área sim. Ah, tá, bom. Aí não sei. Posso estar distraído no momento, não ter visto os lances, mas eu realmente não prestei atenção. Ah, o Alisson, temos comentários aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos o Guilherme Chaves. Cheguei agora, mas pelo que eu vi, mesmo o time ganhando, as cornetas da torcida continuam soando fortes. É, percebi o mesmo nos grupos do WhatsApp e rede social. É, a gente comentou sobre isso aqui, Guilherme, que a gente acha isso até, de certo ponto, natural, e que a gente, eu pelo menos entendo, que a torcida da América tem um problema, talvez não só a torcida da América, mas de não, na falta de estar perfeito, não reconhecer as evoluções que acontecem. E a gente tem discutido aqui algumas evoluções que aconteceram já, pelo menos da estreia do Mineiro até agora. Natural, eu vou discordar de você, porque eu não acho isso natural, não. Eu acho isso doentio. Mas é que a gente reconhece que isso acontece com uma certa frequência na torcida americana, sim, reconhecemos. Tá na hora do povo dar uma diminuída no tom e conseguir ver a valorizar um pouco mais o time também, né, gente? Porque não faz sentido, na boa. Por pior que fosse o adversário ontem, e eu nem acho que ele era tão ruim assim, não dá pra comemorar aquela vitória, gente? Eu não consegui entender, muito, não consigo achar isso natural. Se fosse 4x0 eu comemoraria, mas 3x0 não vale a pena, não. Infelizmente, porque não dá. Porque você é o corneta. É basicamente você... isso. Eu sou americano padrão, tá ruim. É, pois é. Então tá bom. Você ia falar, Sérgio? Demorei muito. Não ia falar. Muito bem. Agora, que nós podemos fazer falando aqui agora? Do Tricordiano, você falou aí que o Tricordiano tem até uma equipe razoável, e eu vi contra o Atlético um pedaço, e eles jogaram bem. O Atlético teve dificuldade. Mas se o Tricordiano tem aí algum futebol guardado na caixinha, ontem ele não usou, não. Achei que o Tricordiano fez uma partida bem ruim. É, principalmente na questão marcação, eu fiquei espantado. Eu esperava um jogo um pouco mais difícil ontem. É, o que eu queria mostrar é que, por exemplo, o Tricordiano sofreu 10 gols no campeonato. Se você for olhar a turma que está lá embaixo, o América de Tchó-Tchó e o Democrata de Valadares, isso antes do o jogo do Democrata, acho que foi... Ah, não, já tinha terminado o jogo da Caldense, sim. O Democrata tinha tomado 15 gols e o América de Tchó Flotão tinha tomado 13. Sabe? Então, assim... E o Tricordiano vem conquistando pelo menos um pouco mais empate, né? Não conseguiu vencer ainda no campeonato, mas empatava, era um nono jogo, e o Tricordiano já tem 5 empates, por exemplo. Então é nesse ponto que eu vejo que o time talvez pudesse apresentar um pouco mais. Não sei se ontem... Eu acho que o time estava buscando resultado. O time precisava do resultado e foi atrás. Não ficou esperando para perder de pouco, entendeu? Sim. E aí, nisso sim, o time acaba se abrindo. E aí, o América tem que ter mais qualidade com o Tricordiano. A gente já criticou muitas vezes aqui em que o América, mesmo tendo mais qualidade, não impunha essa... Não era capaz de impor essa qualidade. E ontem ele impôs. Então, eu boto mais... como mérito americano do que demérito do Tricordiano. Mesmo na marcação, não achei que foi assim tão bizarro, não. Não foi tão juvenil assim, não. Foi um time que jogou contra o América, que teve mais ação, que teve mais volume de jogo, conseguiu controlar bem a partida. Acho que o mérito ali é mais nosso do que qualquer coisa. Sim. O mérito dominou tudo. Eu acredito que sim. Não cheguei a olhar a estatística. Pode eu falar, Sérgio. Eu vi muito mais o América não deixando o Tricordiano jogar, mesmo dando a bola para o Tricordiano, né? Quando a gente fez 1x0, a gente deu um pouco a bola, mas a gente soube segurar muito bem, então eles não conseguiam avançar e a gente saiu um pouco de contra-ataque. O início do segundo tempo, no início do segundo tempo, por exemplo, nós temos muito campo para eles jogar. Mas nós conseguimos toda hora roubar a bola, a gente conseguia impedir os avanços do Tricordiano. E ali naquele final, ali em que a gente perdeu muito gol, foi muito de surpresa na roubada de bola, né? E do Magrão também, né, bicho? Porque o Magrão, eu mesmo fui um dos que criticou aquele gol que ele perdeu, aquele primeiro gol que ele perdeu, que foi ele roubando a bola do goleiro, e aí quem tava ali com ele era o Renan? Agora não tô lembrando, mas assim, que tocam para ele, a bola vem alta e ele acaba, o goleiro tava fora, mas ele acaba não conseguindo fazer o arremate. Não era a coisa mais fácil do mundo ali também, não, né? Ele tentou bater de primeira, o zagueiro estava chegando em cima dele. Ele tenta bater por cima, ainda bate ali, meio que de pé trocado, sem muito ângulo e tal. Não era a coisa mais fácil do mundo. Mas ele, por algumas vezes, entrou depois, estava com gás, dava saída de bola e ele dava aquela apertada, dava pressão. Até essa, por exemplo, em que ele consegue roubar essa bola. Eu gosto disso, eu gosto de jogador que faz esse tipo de coisa. E foi muito bem presenteado com o gol no final da partida. Christian, vamos falar do Christian? Casimiro do América. Casimiro do América. Eu só vou sair triste com a atuação do Christian, porque eu acho que ele devia ter acertado aquele gol do meio do campo. É verdade. Ele tinha tudo para ter feito aquele gol, viu? Aquele ali era mais do que merecido, uma pena que aquela bola não tenha entrado. Mas fora isso, também achei uma atuação sem críticas, uma atuação muito boa. Estava melhor, aparecendo mais, pelo menos, enquanto o Blanco estava em campo. O Blanco teve que sair, e aí eu acho que foi acertada a decisão de poupá-lo, já que ele veio de uma semana desgastante, seja aí de uma gripe, seja lá o que for, uma virose, qualquer coisa, mas o corpo certamente seria mais desgastado se ele tivesse ficado dois tempos em campo. Resultado estava feito, o jogo não estava complicado, tira o menino, deixa o menino descansar, nós temos coisa mais importante aí para frente, não precisa sobrecarregá-lo. Mesmo assim, o time, eu acho que continuou muito bem. Algum comentário, Wally, sobre o Christian? Eu tenho um comentário sobre o Christian, mas aí até extrapolando um pouco a questão do jogo, que eu queria comentar aqui, a torcida da América tem muitos torcedores da América que são adeptos daquela escola de que a base é a solução de tudo. E você não é um deles. Eu não sou um deles, e aí às vezes a gente até critica isso aqui no programa. Só que algumas coisas nos fazem pensar de que alguma razão esse povo de fato tem. Por quê? Ano passado, o América contratou uma cambada de zagueiro, e na Série A, a nossa zaga só foi ser uma zaga minimamente aceitável para uma Série A quando a gente lançou dois moleques, Messias e Roger. Os dois começaram ali a dar uma sustentação, depois até veio aquele do Bragantino. Vou te corrigir. Porque lançou vírgula, né? Foi obrigado a colocá-los na falta de outros. Isso. E aí só ali começou a funcionar. Roger deu suas patinadinhas, mas ainda está no elenco. Messias agora, dentro da lógica do CES, que é uma lógica acertada de que precisa alguns jogos para a gente avaliar, Messias já começa a se firmar como um zagueiro, sim, muito interessante. Então, ponto para base nesse quesito. Não, Messias já tem mais de 5 jogos, ele já pegou o estágio probatório do Sérgio, ele já botou no bolso. Sim, já para esse ano aí a gente passa a ter um outro exemplo agora. Hernandes, desde o início do ano, o Anderson lançando Hernandes, aliás, desde o ano passado, e murro em ponta de faca com o Hernandes no meio, murro em ponta de faca com o Hernandes no meio, até que parece que cansa, e aí meio que nessa falta de opção também, ou vou aqui também dar um mérito pro Anderson, vai ver, ele chegou no ponto de que avaliou que agora sim o Christian estaria pronto, vamos tentar acreditar nisso. E aí lança o Christian, e o moleque vem de duas partidas aí muito boas. Ainda não vence esse período de experiência que o Sérgio falou, então a gente não pode empolgar demais, mas já começa a demonstrar que, no mínimo, a gente tinha um jogador para ser testado aqui no elenco e a gente foi buscar a coisa fora. De repente não precisava. Então, a gente tem que saber avaliar, para não criticar demais também essa turma que defende a base acima de tudo, porque em alguns momentos eles têm sim alguma razão, porque dentro do tanto de contratação sem sentido que o América faz, trazendo jogador pouco experimentado e jogador de equipes de Série D e coisas do tipo, de fato, a gente tem algumas peças aqui na base que precisam ser bem trabalhadas mesmo. Aí a gente fica, por exemplo, na dúvida, só para finalizar, a gente fica na dúvida. Eu não sou entendedor de base, não acompanho, gente. Mas, por exemplo, a gente fica vendo tanto de murro em ponta de faca que tem sido dado com o Pará. Será que daqui a uns 2-3 meses a gente vai se deparar com outro exemplo desse? Algum moleque que vai ser puxado lá da base, vai colocar. E aí a gente vai pensar, puta merda, por que que não tava desde lá do Mineiro no lugar do Pará? Pois é, pois é. Aí é que tá, né? Por outro lado, se a gente for pelo menos... Aí vai ser um pensamento dividido, mas se a gente for pensar que talvez no ataque a base não está sendo solução, Alisson, pelo menos para nós dois, a galera aí que discorda, que está preferindo o Rubão do que o Hugo, mas enfim, não, pelo menos fica a polêmica. Ah, diga. É, até para eu ser coerente, eu não estou pedindo o Rubens no lugar do Hugo, não. Eu só chamei a atenção ontem em um jogo, o Rubens, na minha opinião, foi melhor do que o Hugo vinha sendo nesses últimos. Mas não quer dizer que ele tá pronto, ele é menino, ele vai oscilar mais do que o Hugo. Agora, ele precisa de ter oportunidade para poder a gente ter certeza se ele é a solução ou não. É isso. A mesma coisa pro Christian. Eu brinquei aqui, falei que é um brasileiro, então eu já tinha falado no outro jogo. Mas é claro que é brincadeira. Esse foi o segundo jogo inteiro que ele jogou. É muito pouco. Ele jogou antes desses dois, 5 minutos e outro, é muito pouco ainda. Muito bem. Vai chegar, ele vai jogar mal? Aham. Tá vendo? Não presta. Não, mas eu entendo o que você tá falando, ô Sérgio, mas o Rubens a gente vem acompanhando há algum tempo. Em outras passagens e tal. Concordo com você. Seu Corneta, o senhor quer falar do Christian? Não, o Christian eu não vou falar, porque eu realmente não. Esse ano eu tô meio desacompanhando um pouco o time. Então você quer falar de alguém? Você quer falar de alguma coisa? O senhor quer falar da vida? Como é que tá? Como é que tá a família? Não. O sei lá, velho. Depende, cara. Eu só tenho observação. Uma coisa que me assusta muito, gente. Tomara que sejamos campeão mineiro, bicampeão. Mas imagino o Alencar com razão 2 anos seguidos. Ninguém aguenta, gente. Imagina o ano que vem. Vai só ser tri. Eu perco sono com isso, cara. Ninguém aguenta que doido, não. Corneta, não fala isso não, porque você sabe que nós aqui somos puxa-saco da diretoria, né? Então você não pode falar essas coisas. Imagina, porque, né? Imagina o Alencar com razão, que terrível que deve ser. Desgrama, né, meu? Pelo amor de Deus. Então, não, mas o Cristo jogou bem. Mas ele não tem razão, não. Se ele tivesse razão, o Cristiano da Barra Una estava com o Alencar Eu Te Amo tatuado na bunda, porque teríamos classificado para Libertadores esse ano. Então ele não tem razão, não. Ele acerta. Não, ele tatuou por outros motivos. Ele é um relógio parado. Ele é um relógio parado que acerta 200 por dia. O Cristo jogou bem. Aí ontem uma coisa ruim foi o Mike ter ter feito gol. Aquilo vai enrolar mais um tempão agora. Mas vamos ver. Mas o Mike. Vamos lá, então vamos falar. O Mike é um jogador. É essa ansiedade louca que a gente tem que dar uma controlada. Ele é um jogador que chegou agora em janeiro, gente. Ele chegou em janeiro. Exatamente. Jogou 15 minutos, todo mundo massacrou. No jogo de estreia, ele jogou 15 minutos. Todo mundo massacrou. Realmente não jogou nada. Teve uma outra partida que ele jogou também, não jogou nada. E aí, mais massacre em cima do cara. Agora, uma coisa do Christian. Uma observação a respeito do Christian. Se esse menino fizer uma partida péssima contra o Cruzeiro, acabou. Eles vão acabar com a raça do menino. É o problema. Jogou bem. Mas você sabe que funciona assim. Jogou bem, tá jogando bem. Jogou mal o clássico, eles vão acabar com o moleque. Ah, não acho não, mas vamos ver. O Mateuzinho precisou jogar muita partida mal pra galera perder a paciência com ele. Exatamente. Então vamos ver, esperar. Ainda não, mas muita gente perdeu, Sérgio. Não, desistir. Desistir dele é diferente de perder a paciência. Ninguém desistiu, mas perder a paciência deu para perder a paciência. Muita gente perdeu, é. Então é isso. Vamos lá. Você tava falando ainda aí, Alisson, sobre o Mike. Ah, sim. Porque o Mike é um jogador que chegou em janeiro, gente. A gente tem que dar uma freada na ansiedade, porque ele veio de uma equipe pequena, mas ao que parece estava jogando bem, era destaque nessa equipe pequena, que era o Audax, que é uma equipe em destaque. Ele não veio do Internacional, não? Ele é do Internacional, mas ele estava jogando no Oeste. Audax ou Oeste? O Audax fez parceria com o Oeste, né? O Audax disputou o Paulista, depois emprestou todos os jogadores para o Oeste. E aí tem que ter um pouquinho de paciência, porque pelo menos os 5 jogos que o Sérgio fala, Então, o cara ter feito um gol é uma boa, porque justamente esse ponto negativo, esse ponto negativo que o Corneta tá vendo, eu vejo como ponto positivo. Porque o cara vai ter uma sobrevida para tentar fazer pelo menos mais umas três partidas e mostrar se merece ou não. Exatamente. Dá confiança pro jogador, ele se solta, sai a caatinga, né? Então, eu acho válido também. É um patrimônio do clube também. Se ele der certo, é boa. Teve um atacante aí, foi do Vitória, que tava 2 anos sem fazer gol. Ah, não fala não que a gente contrata. Passada. Ah, não fala não que a gente contrata, hein? Não, mas agora ele fez. Na família, então tá bom. Ah, mas agora ele fez, então tá mas bom. Ele voltou a jogar bola, então quer dizer que ele já pode ser contratado. É, muito agora, bem. Agora, eu só queria aprofundar um pouco mais no assunto Renan Oliveira. Porque ontem eu fiquei impressionado, porque eu tenho tentado maneirar um pouquinho na hora de pegar no pé do Renan Oliveira, porque para mim as características que ele está mostrando não são surpresas, então não adianta a gente ficar muito puto não, porque a gente já trouxe sabendo que ele é só necão, que ele não participa ativamente do jogo, que ele não dá carrinho e essa coisa toda. Isso aí não é surpresa para ninguém, então não vou meter o pau nele por causa disso, que a gente já trouxe sabendo. Mas... ontem para mim eu fiquei impressionado com como que ele perdeu uma oportunidade de conseguir sobressair num jogo que tava fácil para ele, o jogo tava pouco povoado ali na região que ele joga, a marcação do Tricordiano não tava marcação pressão ali, ele tinha liberdade, e nem assim contra um Tricordiano com liberdade, o rapaz não fez nada, cara. Então, Renan Oliveira... eu acho que ele deve ser todos os dias da semana cutucado pelo Anderson, falando: acorda, vamos correr, vamos participar e tal. Mas uma hora ele tem que ir, bicho. Não é possível, pela carreira dele. O Renan já não é um jogador tão jovem, nem que seja no Mineiro. Ele tem. E o que mais deixa a gente puto é que a gente vê que qualidade o cara tem. De vez em quando ele dá um passe bonito, faz uma coisa bonita, mas não participa. Ontem ele perdeu uma grande oportunidade. O gol ontem dele foi. O primeiro gol ontem foi passe dele. Jogada. Foi do Blanco. Não, foi a assistência dele. Foi do Renan. Sim. A assistência foi do Blanco, mas quem deu o passe para infiltração do Blanco foi o Renan Oliveira. Só fez isso. Só. É pouco. Tem gente que tá elogiando um atacante de 2 metros que não pula e o cara dá um passo. Um outro a jogar de gol e não toca. Ah, vai catar coquinha, Zé. É funcionário, o Renan é funcionário padrão. É aquele que vai, bate o ponto dele, cumpre o horário de trabalho, entrega o serviço, bonita, não faz nada além, mas não faz abaixo, entrega o serviço e fica nisso. É isso, é o funcionário padrão. Deve ter, inclusive, um relógio de ponto na entrada do campo ali no Independência. Dá uma olhadinha lá, repara ontem, bem que deve ter alguma coisa. Ontem teve alguém, acho que foi no grupo, que comentou que não vou lembrar direito, mas falou algo do tipo que o sonho dele é trabalhar o pouco isso. Que trabalha o GPS do Renan Oliveira. Se eu não me engano, foi o Thales. Eu vou recuperar aqui, porque essa merece o crédito. GPS... Vamos buscar aqui. Mas essa frase foi ótima. Foi o Jairo Viana. Meu sonho na vida é trabalhar menos que o GPS do Renan Oliveira. Sensacional, Jairo. Isso aqui dava uma camiseta ótima. Muito bem. Vamos falar de Bala e Colatina? Ou querem puxar mais algum destaque da partida? Algum jogador? Eu quero falar novamente da eficiência defensiva que a gente está tendo. Para mim é uma enorme vantagem. Todo mundo sabe, é frase antiga, mas que funciona bem, que todo bom time começa por uma defesa organizadinha. A gente tá começando a ter uma defesa organizadinha. Ah, mas quando pegou o Atlético, tomou 4 gols. Tomou. Mas, ano passado, pra equipe de interior, a gente passava um perrengue danado também. Tomava gol pra caramba. Esse ano, quase que no bolão, no bolão lá do Decadentes, eu, por exemplo, esse jogo contra o Tricordiano, eu postei 3-1. Depois eu fiquei pensando, que burro que eu fui. O América não tá tomando gol de equipe de interior. O América tá conseguindo... Todo jogo nosso ou é 1-0, ou é 2-0, ou é 3-0. Então, essa eficiência defensiva, normalmente a gente valoriza pouco a parte defensiva. A gente gosta de valorizar mais a parte ofensiva. Então, passa despercebido. E tá muito bacana. O que o Rafael Lima tem feito... E vai, o que ele vai ser importante no desenvolvimento do Messias, tendo um jogador mais experiente ao lado, um jogador que orienta, ele orienta o tempo inteiro, e junto com o João Ricardo, que continua em boa fase, aliás, nunca deixou de ter boa fase no América. Então a gente tem uma defesa que, se não para conseguir conquistar o Mineiro, que essa defesa teria que parar ataques de Atlético e Cruzeiro, que são ataques muito potentes, mas pelo menos para a Série B, dá para a gente entender que zaga titular, a gente tem uma zaga que pode ser bem eficiente. Talvez a gente precise de um reforço para reserva, mas para titular, a gente está começando a caminhar para uma eficiência defensiva aí que pode ser muito importante. Estou de acordo. O Sérgio queria falar de alguma coisa também? Não, só concordo plenamente com o Alisson. Muito bem. Para a gente ir bem na Série B, se a gente tiver uma defesa segura ali, eu acho que a gente pode sonhar um pouquinho mais. Muito bem. É, não, sonhar um pouquinho mais é o quê? O campeonato da Série B, né? É, ser campeão, por exemplo. Sim, né? Ser campeão. Porque sonhar com classificação para mim na Série B, o América não é um sonho. Ela é. O América é uma equipe que vai entrar necessariamente como um dos favoritos à classificação, ao acesso. É, não, vai. Eu acho que o campeonato é o detalhe, mas. Que ele entra antes do campeonato como um dos favoritos, eu concordo. Mas ele tem que mostrar isso durante o campeonato, que ele não é mesmo um dos favoritos. Concordo. Eu só não diria que é só isso. É uma questão semântica. Vamos lá, vamos para a Baricolatina então, Sérgio Tavares. Sua voz está robotizada, Henrique. Robocop. É mesmo? Agora parou. Então tá, parou? Então vamos lá. Ô Sérgio, eu tabulei aqui, se voltar a robotizar, vocês me avisem. Você conseguiu fechar a tabulação ou eu tenho ela aqui, fechei. Se você quiser? Não, já fechei. Na verdade, depois daquilo, dois votos só e não alteraram nada. Exatamente, né? Mudou nada. Então diz aí qual foi o voto popular para Bala e Colatina. Bala ou Colatina primeiro? O que você quer? Eu quero Colatina porque nós vamos terminar em alta. Vamos lá. Colatina, nós tivemos um voto para os corneteiros, um voto para o Juninho, três votos para o Rubens, três votos para o Renan e o ganhador foi o Pará com 11 votos. Com quantos? 11. 11. É, 13 com esses dois a mais, né, depois? Ih, verdade, desculpa. É, 13. 13 votos o Pará. Muito bem. Watson Fernandes, quem que é o seu Colatina? Como eu não vi o primeiro tempo, que foi justamente o tempo que o Pará jogou, então vou votar no Renan, porque da parte que eu vi, pra mim ele é o Colatina. Muito bem, Renan Oliveira. Seu corneta, você viu o jogo? Rubens. Rubens, Rubão. Com voto, Sérgio Tavares. Pará. Muito bem. O Sérgio Tavares botou o Pará, que está com 2. Rubens e Renan estão com 1 cada um. Se a coisa tivesse definida, eu ia dar meu voto para a torcida também. Porque a torcida dessa vez não para toda a torcida, mas para aquela que resolveu cornetar o tanto que cornetou depois da vitória de 3-0. Mas aí eu acho que não seria justo e eu vou então engrossar o coro do voto popular e do Sérgio Tavares e votar também no Pará, que em campo foi para mim o que pior atuou. Muito bem, então Pará é o Colatina dessa noite. Bala, Sérgio. Bala. Tivemos um voto pro Anderson, um voto pro Mike, um voto pro Blanco, um voto pro Magrão e 17 votos pro Christian, quase que uma unanimidade. Perfeito. Walisson. Eu acompanho a galera, Christian. Muito bem. Corneta. É Magrão. Um minuto só, gente. Que bicho estranho, velho. Meu Deus do céu, cara. Então tá. Então o Corneta votou no Magrão. Cara, eu vou empatar e vou votar no Magrão também, porque eu de fato gosto. Não acho que ele foi o principal artífice da vitória de ontem, não. Mas eu, como eu falei, eu gosto. Que bom, hein? Só que seu som tá abaixado aqui. Pode falar agora. Voltei, meus amigos! Como diria Pedro Bial, você quer justificar o seu voto? Não, mas eu quero falar que hoje eu não vou fazer janta. Fizeram pra mim, tão feliz. Não, mas o Magrão jogou bem, ó. Ó, vamos lá. Magrão deu, fez um gol, deu um passo pro gol, ele apresentou, apesar de ter errado um gol bizonho, ele tá jogando bem. Uhum. Eu acho, assim... Jogou melhor que o Rubão. Tô com raiva do Rubão, vou xingar ele. Isso aqui. Aí. Esse é o seu corneta. O senhor quer justificar o voto? Não, não. Mas eu votei por causa disso, disso. Muito bem. Então eu vou engrossar o voto no Magrão, porque como eu disse, não acho que ele foi o principal artífice da vitória, não. Acho que foi um trabalho mais coletivo do que individual. Ainda que o Christian tivesse jogado muita bola e se ele tivesse feito o gol do meio de campo, meu voto era dele. Eu gosto muito dessa vontade do Magrão, de quem corre atrás da bola, de que criou aquelas oportunidades de gol pressionando a saída de bola do Atlético Tocantinense, o Atlético Tricordiano então fica pro Sérgio Tavares resolver quem é o bala da noite, ou não. Pra mim não tem nem discussão. É o Casemiro da América. Jogou tudo que ele podia. Quase fez gol do meio de campo. Teve o gol dele. Deu passe mais fácil. Magrão, se eu for comparar. Magrão perdeu aquele gol absurdo. Magrão não jogou mal, mas pra mim nem se compara. Ficou muito menos tempo dentro de campo, Magrão. Vamos lembrar isso também. Mas tá aí, justamente, não configura qualquer injustiça dar o bala da noite, então, mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, para o Christian, não é isso? Ele foi bala no programa passado também, não foi? Foi. Com certeza que foi. Oi, Henrique. Então, tá aí. Diga, Alisson. Você e o Corneta explicando aí o voto no Magrão, eu fiquei pensando aqui. O Magrão é um jogador que nitidamente a gente vê algumas deficiências técnicas dele, tem hora que embola com a bola, tem hora que dá um chute meio bizarro, tal, não sei o quê. Sim. Mas o quanto ele se apresenta em todo, o quanto ele quer jogar, quer definir jogadas, quer participar de todas as jogadas, compra, é impressionante. E ao contrário disso, nós temos um Renan Oliveira que a qualidade técnica ele tem, mas se esconde do jogo, não participa e tal. E eu fiquei pensando nisso aqui, o quanto o Renan Oliveira é o oposto nessas duas características aí do Magrão. E o quanto seria bacana que os dois encontrassem o meio termo, né? Dá pra fundir os dois, não? Mas na verdade, com essas características tão opostas, e aí acho que eu posso até, pelo seu voto, dá pra responder por nós dois. A gente prefere muito mais um Magrão que erra, mas que tá lá tentando o tempo inteiro, do que ver um Renan que tem qualidade e de vez em quando vai dar um passe bonito, mas que se esconde. Pra mim, sem sobra de dúvida. Prefiro esse cara que briga. A descrição que você deu do Magrão agora é exatamente a descrição do Danilo ano passado. Não. Só que o Danilo é um cara do pior de qualidade. A diferença pra mim entre os dois, não, você tem razão que a descrição é a mesma. Mas a diferença pra mim básica entre os dois é: o Danilo joga pra ele e quer resolver sozinho. O Magrão se apresenta, mas sabe jogar junto. Pra mim, essa é a diferença dos dois. Danilo também é um grande jogador, gosto do Danilo. Não é uma crítica a ele. Mas eu acho que aquela correria louca dele era mais de tentar resolver ele sozinho do que fazer um jogo coletivo. E futebol é coletivo, né? Uma outra característica, só pra finalizar, do Magrão. Não. Uma outra característica muito interessante que eu vejo do Magrão, ele pra mim é um jogador que sabe encontrar o buraco na defesa adversária. O quanto que o Magrão, mesmo jogando no meio, o quanto que ele sai na cara do gol, o quanto que o Magrão é um cara que ele tem, talvez ele não efetue as jogadas do jeito que ele pensa, mas que ele pensa o jogo de uma forma muito interessante, ele pensa, ele aparece nos lugares certos para receber o passe, ele lança no lugar certo também. Ele tá, mesmo jogando no meio, ele consegue ter mais oportunidades de finalizar a gol do que os nossos centroavantes. Concordo com você. Eu gosto disso também. Mais algum assunto, senhores? Temos comentários aí que não foram lidos, né, Wallace? Temos. Ivan, Michel ou Michael manda aqui que o voto dele para Colatina vai para a torcida corneteira. O Thales manda que ele acha que algumas peças estão sim evoluindo, mas eu quero comentar Comentar o comentário? É o do Thales, mas vai, termina aí. Isso, ele manda aqui que ele acha que algumas peças estão sim evoluindo, mas que é difícil pedir paciência pro torcedor sofrido do América. Comente, Henrique. É, não, aí que eu me antecipei, era essa conclusão que eu queria pegar. Eu discordo do Thales nessa aí. É, eu entendo que a paciência do torcedor tá esgotada e tarará, mas é aquele negócio, até já soltei isso lá no grupo uma vez. O torcedor tem que aprender a aproveitar a vitória, gente. Porque senão, como o Alisson diz, nada além da atuação perfeita vai satisfazer esse torcedor. E aí, desculpa, ele vai passar a vida dele frustrado. Ele vai passar a vida dele inteirinha frustrado com o time do América, porque dificilmente o América vai fazer essa apresentação perfeita, vai fazer esse jogo que você não encontra qualquer tipo de crítica. O jogo de ontem eu achei que foi um jogo muito bom e achei que as críticas foram demais exageradas. Diga, Alisson, o que mais temos? O Tutube Games é o nome do perfil aqui, ele manda time lixo. Nem sei se isso tem alguma coisa a ver com a América, mas está registrado aqui o comentário. Pode ser o time do Decadentes, né? O Guilherme Chaves manda aqui sobre o quase gol do meio de campo do Christian. Segundo ele, há poucos dias fez um ano do gol do Rafael Bastos no meio de campo. Ô Guilherme, não vamos lembrar de Rafael Bastos, não, pelo amor de Deus. Passou um filme na minha cabeça aqui. Rafael que tá lá, né? Tá lá longe, muito bem. Outro dia teve uma matéria aí na internet, eu nem li ela direito, não, mas como é que era? A volta do Messi brasileiro? Alguma coisa assim, falando que o Thiago Luiz tá vivendo o melhor momento no Goiás. Não tá, que ele seja feliz lá no Goiás. Aqui não apresentou muita coisa, não. Algo mais, senhor? Seu Corneta, o senhor quer fazer mais algum comentário? Posso fazer uma coisa até importante que eu falei no grupo e eu tô querendo ver o que vai dar. Ó, cambada, vocês agora adoram reclamar, encher o raio do saco, falar que a diretoria não faz nada. Então tá, ó, tem a oportunidade, tá? O América liberou 50 cotas para novos associados. E para que serve a cota? O cotista vota em eleição de presidência, pode se tornar conselheiro e participar da vida política do clube. Você quer fazer alguma coisa? Quer parar de encher o raio do saco, internet, não serve pra nada? Compra a cota e participa. É a única maneira que você tem de fazer alguma coisa diferente. Do que ficar fazendo textão de Facebook que ninguém lê e enche o saco. Tá aí a oportunidade, tá? Se quiser dúvida, pode perguntar no grupo que eu respondo. Não vou ficar falando ao vivo aqui, não, porque vai demorar uma década pra ficar. Pergunta do grupo, não vai responder assim, por aqui, não. Pode falar. O que você quer saber, Sérgio? Eu tenho a dúvida. Quanto que custa? Isso. Essa formação, o Corneiro, eu acho ela fundamental e ela precisa ser pública. Né? Se você não quiser falar, eu acho que você não precisa falar, porque você não fala pelo América, então você não tem obrigação nenhuma de falar pelo América e de falar esse valor, eu não sei nem se você sabe. Agora, o América, quando soltou a nota, falha miseravelmente ao não deixar claro quanto que é isso. Não deram valor na nota, não? Não, a nota ela é mais etérea do que peito em chiqueira de porco. Vai. Seu áudio tá Robocop de novo aí, ô Henrique. Tá ok, então tá. Vai lá. Aqui. Agora melhorou. Quando a gente, melhora. O valor da cota é R$2.000. Tá? Ah, mas não tem clube. Não, pessoal, mas não tem sede social. Gente, cota de clube não é vinculada à sede social. Sede social é apenas mais um equipamento que o clube disponibiliza para o associado. Você é sócio. Exato. Da sede do clube, tá. Como é que você faz a cota? Você vai na sede, vai pegar um documento, vai preencher seu desejo de compra. Ele não é automaticamente atendido, tá? Você vai preencher seus dados e você tem que ser indicado por dois cotistas adimplentes ou dois conselheiros. Por quê? Isso é uma maneira de detectar se você é americano ou não. O conselheiro é um cotista, né? É, então para ser conselheiro, você tem que ser cotista. Essa distinção que você fez faz sentido. Você precisa ser indicado por dois cotistas, gente. Estejam eles exercendo atividade no conselho ou não. Adimplentes, que é a parte mais importante também. O que eu entendi da nota, que também, como eu vou repetir, é uma nota bosta que o América soltou, é de que o que o América está fazendo é exatamente se livrando de alguns inadimplentes, não é isso? Essas cotas são cotas que... Não inadimplentes em si, pode ser pessoas que morreram, ou foi passado para filho também, não quer, não tem interesse. Não, enfim, então é. Desde 2014, filho que não quer, não tem interesse. Desde que 2014 o América fez a estruturação, botou em dia o pagamento. Então, desde o final de 2014, os cotistas estão todos organizados. Muito quem bem. Não se manifestou desde 2014 até hoje perdeu o direito à cota. E essas 50 irão à venda. Pode ser, caso haja procura, na qual eu duvido que a americana adora encher o saco, não é de fazer. Vai salvar os outros motel, vai... Não é só isso. É. Não é só isso. Peraí, então vamos com calma. R$2.000, pô. É, exatamente. Mas não é R$2.000, você não acha na sarjeta. Se andando é... no centro, você não acha R$2.000 em moeda. Ele não é à vista, tá? Vai ser parcelado, acho que é... Não, tudo bem, Cláudio, joga assim... Ok, eu entendo, o mas que não dá pra mil falar. Reais. E se o cara não foi, ele não quer participar, ele não é americano de verdade, e não. Vamos lá. R$2.000, seja lá como for, parcelado ou não, etc e tal. E aí sim, se alguém tiver interessado e tem essa informação de que é parcelado, vá lá, procure, vá saber como é isso e veja se é do interesse e da possibilidade de cada um. Eu queria comentar essa questão das cotas sim, por algumas coisas. Vi algumas críticas lá já no Facebook, vi perguntas no grupo também. A nota do América ela é muito ruim. Então, se é um clube que se pretende transparente, que quer mostrar que agora é transparente, que quer deixar tudo às claras, não faz o menor sentido você esconder, por exemplo, o valor da cota. Qual que é o mistério do valor da cota, gente? Não tem por que se esconder, não precisa ser uma informação sigilosa. Então vamos lá. Sobre as cotas, sobre o funcionamento, a dinâmica da coisa, etc. e tal. Vi, por exemplo, vou tomar a liberdade aqui de te citar, Guilherme. Vi você fazendo lá um questionamento sobre, pô, como é que funciona isso? Ah, então eu entro para ser um processo, para ser cotista, mas para ser conselheiro eu tenho que entrar no processo de ser conselheiro. Bom, muito bem. Vi gente também questionando que não tem clubes, não tem mais a sede social, etc. e tal. É isso que o Cláudio falou, gente. Vocês têm que entender, nós precisamos entender que o América é uma associação, é um ente de caráter privado, e que, lógico, tem toda a questão do futebol, da paixão da torcida envolvida, etc. e tal. Mas a gente precisa lembrar que não dá para ser messiânico. O mundo inteiro vive uma crise de representatividade em todas as instâncias, e se a gente quiser trazer isso para o nosso microcosmo de América, funciona também. Então, mesmo dentro do América, a gente pode dizer que o América vive uma crise de representatividade, já que muitos torcedores não se veem representados dentro da diretoria, entre os conselheiros, dentro dos sócios. Muito bem. Como é que funciona isso? O América é uma instituição e ela tem lá os seus processos democráticos, que não são, você não tem sufrágio universal, não está aberto a todos, até porque haveria o risco, né? A gente sabendo que a gente está lidando uma coisa que é só de um grupo, que diz respeito, que diz respeito a uma pequena cópia. Parcela. Se tiver. Ainda tá ou melhorou? Não, tá ruim ainda. Tá, mas... Não tem mais nada para fechar aqui, não. Então vamos tentar aqui. Tem bastante para falar. A gente precisa entender que existe uma dinâmica ali dentro. Poderia haver um sufrágio absoluto e universal? Complicado, né? Imagina a interferência de cruzeirenses. A máfia azul, a galocura, se organiza para se infiltrar dentro da América e fuder o bagulho. Isso é uma possibilidade, isso não é teoria de conspiração, não. Estou falando das torcidas para ser mais rasteiro, mas isso poderia partir de outro grupo de torcedores. Então, por essa razão, há essas definições, essas dificuldades para se participar do processo. O maior entrave, eu não tenho dúvida de que é o valor. R$2.000, ainda que o Cláudio, né, tenha deixado claro que é possível parcelar, R$2.000 numa realidade em que isso representa para... isso é mais do que a renda média de uma família brasileira, isso é um valor alto? É. É um valor impeditivo? Para muita gente, sim. Vale a pena para outros? Aí cada um tem que fazer a sua análise pessoal e descobrir se isso vale a pena ou não. Ter a cota não é diretamente um voto dentro do conselho, você não participa do conselho. Sim, isso é normal que outras instituições se organizam da mesma maneira. Né? Quem tem aí as suas entidades de classe representativa, sindicatos, ou seja, participe de alguma cooperativa, quando você tem um número amplo de interessados, você não tem como dar, fazer daquilo uma democracia direta e dar voto a todos a todo momento. Então você faz isso através de representantes, você elege seus representantes. E o passo para ser representante, para ser conselheiro, é ser inicialmente cotista. Então, assim, eu entendo as críticas, é claro que o processo pode ser criticado, sim. Existem outros modelos? Sim, existem outros modelos. Nós temos o Inter, por exemplo, que eu não conheço muito a fundo, mas eu sei que o sócio torcedor do Inter eventualmente participa da eleição do seu presidente. Esse sócio torcedor do Inter que participa da eleição do presidente, ele já é considerado um cotista direto? Você tem um número maior de cotas ali então para o Internacional? Era possível, então, que no América se fizesse essa abertura de cotas também? Talvez ampliar o número de cotistas, diminuir o número do valor? Isso tudo é passivo de crítica. Então, para que seja mais claro, aqueles que gostam de nos dizer que nós somos os grandes elogiadores da diretoria, como se a gente nunca tivesse batido na diretoria aqui, não é isso que eu estou fazendo. Isso não é uma defesa do modelo americano. É um entendimento de como ele funciona e de por que ele é assim, para a partir dele fazer-se a crítica. Então eu entendo que ele é assim hoje e eu desejaria que ele fosse mais amplo, que se houvesse um número maior de cotas, que ele fosse ainda mais democrático e que houvesse a possibilidade de uma participação ainda maior da diretoria. Isso não existe. Infelizmente, o modelo que nós temos hoje é esse. Para que se mude esse modelo ou qualquer outro modelo, de qualquer outra forma como a América faz as coisas lá dentro, é necessário que haja gente propondo essas mudanças. E quem hoje pode propor essas mudanças, é claro que além da torcida fazendo a sua movimentação externa, fazendo parte da vida política do América, sem de fato estar lá dentro e vinculado ao clube como cotista, algo que ela tem o direito de fazer também, a outra forma é que essas propostas venham de lá de dentro. E o América está hoje abrindo então a porta para 50 pessoas que tenham disposição, que tenham tempo, que tenham paciência, porque não vai ser fácil. Nenhum tipo de mudança institucional, principalmente, é algo que se faça de maneira fácil. Mas, para fazer isso de forma organizada, por enquanto, a regra do jogo é essa. Então, eu entendo as várias críticas que existem, elas são válidas também, tão válidas como quem simplesmente aceita o processo. Mas quem tiver interesse, quem tiver paciência, saibam, com certeza, essas pessoas que eventualmente entrarem terão a certeza de que não serão as únicas incomodadas. A gente já ouviu aqui outras histórias, já ditas até nesse programa, da pesquisa que estava sendo feita antes, de quem estaria interessado em ser cotista, de movimentos dentro do América que tentam propor mudanças, mas que não tem número de cadeiras, que ainda não tem voto. Política é assim, gente. Política é construir, é costurar acordos, costurar nenhum, por favor, não puxe nenhuma visão negativa da palavra acordo. Você está ali para costurar algo, costurar uma solução para os problemas que se apresentam. Você vai ter grupos com interesses diferentes e aí você chega num campo comum, em algo que pelo menos atenda as duas partes ou que você consiga chegar ali em algum consenso. O ideal é que você chegue a algum consenso, ainda que não seja a regra obrigatória. Então é isso, gente. Fiquem atentos. Não vamos simplesmente pela baixa disposição do América em ser claro sobre o processo desanimar. Quem está de fato interessado, quem quer participar, que se organize, que participe, que vá atrás, eventualmente tem aí os outros conselheiros que você sabe que estão com quem você vai ter mais afinidade, que vão poder te dar essa indicação. Essa indicação ela tem uma razão de ser, igual o Claudio falou, tem que comprovar que você é americano, gente. Não é para chegar nenhum aventureiro lá também, né? Então vamos sim criticar o processo? Vamos, mas não vamos simplesmente criticar. A mesma coisa com o time, não vamos simplesmente criticar, vamos tentar ver o que é de bom e o que dá para tirar de bom daquilo ali, certo? Seu Alisson, algum comentário? Não, eu acho importante essa renovação. Não sei, aí fica até a pergunta para o Cláudio. Tem o um número total de cotistas, Cláudio, para entender o quanto que, que isso é renovação ou não? O Cláudio caiu, o notebook dele ficou sem bateria e ele caiu. Ele mandou mensagem aqui. É uma das coisas que eu acho que não está clara, por exemplo. Que deveria estar claro. Qual que é o número total de cotistas? Qual que é o potencial de diferença que 50 cotistas podem fazer lá dentro? Exatamente. Qual que é a porcentagem de 50 no universo de cotistas do América? Isso é importante saber. E eu tenho certeza, gente, quer dizer, certeza eu não tenho, porque ainda mais no que diz respeito ao América e à sua diretoria. Mas eu imagino que a nota que foi colocada pelo América, ela foi muito vaga, foi muito juvenil até, não conta muita coisa, mas eles deixam aberto lá o contrato para esclarecimento de dúvidas. Eu espero que pelo menos nesse sentido eles sejam corretos e esclareçam todo tipo de dúvida. Então quem tiver o mínimo de interesse, vai lá, pergunta e vê qual que é, né? É uma forma, gente. Aí como é que vai fazer isso? Aí cada um tem que ver as suas possibilidades, sabe? Eu penso até, por exemplo, nas organizadas, por exemplo, poderiam exatamente se organizar e ter o seu representante lá dentro. Não sei até que ponto isso é possível. Mas enfim, aí tem que correr atrás do América e descobrir também. Concordo, as críticas acho que são extremamente válidas, aquelas que dizem que o América não falou muito, não falou mesmo, mas corre atrás e vamos descobrir. A oportunidade, pelo menos, foi aberta. Seu Sérgio. Sérgio Tavares. Falou aí. Oi, tá me ouvindo? Mais ou menos, vai lá. Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Eu assino embaixo tudo que você falou aí. Eu só torço para que a gente, que várias pessoas se animem mesmo para entrar e consigam mudar um pouco, né? Acho que toda mudança é válida, então novas, com ânimo novo e tal, é importante. Eu acho que isso é importante. Isso. E participar do debate, gente, é assim que funciona, gente. Qualquer organização, qualquer, fora empresa privada, onde você tem uma pessoa que decide, é o dono da coisa e é ele que decide, ou os donos e a decisão fica a cargo deles, qualquer outro tipo de organização social que a gente tenha, é com a participação que você fomenta a mudança. Ainda que você não tenha uma maioria, você faz parte do debate, você impõe você coloca outros pontos de vista, se apresenta novas possibilidades para aquele debate que está sendo feito, e infelizmente a coisa anda devagar, sim. Os únicos regimes onde as coisas andam com um pouco mais rápido, a partir de uma vontade de uma pessoa só, são regimes ditatoriais. Não costumam ser muito legais. Fora isso, o resto tudo é construído politicamente com debate, sejam em associações de bairro, sejam na esfera municipal, na esfera estadual, sejam em conselhos de educação, conselho de saúde, entidades de classe. É isso, gente. Tá vendo a onda de negação da política aí, mas ainda é o melhor regime que tem se apresentado para a organização social, pelo menos na minha parca visão. Certo, senhores? Muito bem. Seu Sérgio Tavares, quer dar seu boa noite? Mais um pouquinho. Tem duas coisas que eu quero falar. Ah, diga. A primeira é onde está o comunicado, a nota oficial do DEC. Não tivemos de novo. E ninguém falou nada mais. Muito bem. Do quê? Cortou seu áudio? Do Deca Brand na Canela? Isso, Deca Brand na Canela. Olha, vou falar a verdade. Foi na canela, hein? Foi na canela. ô, gente, não, nós estamos tentando, nós fizemos uma reavaliação agora. É muito provável que os próximos programas que vão sair, gente. Uma hora sai, gente. A gente está tentando se organizar, a gente chegou à conclusão de que os programas não precisam ser ao vivo, até porque os assuntos não são assuntos quentes, né? Eles não vão morrer imediatamente, igual os jogos, em que se a gente deixar para comentar muito tempo depois, perde o sentido. Então nós estamos tentando melhorar, né, dentro das críticas que nós recebemos, dentro da visão que nós temos para o programa. Nós estamos tentando montar a pauta com mais parcimônia, tentar melhorar um pouquinho para trazer um produto melhor. Eu não vou prometer data mais não, mas que ele vai sair, ele vai. Eu não sei quando, mas vai sair. Essa era a primeira coisa, Sérgio Tavares. A segunda. Sérgio? Só aproveitando aí. O delay do Sérgio tá uma coisa linda. Vai, pois Sérgio. Pois é. Custa falar e aí entra rapidão. Eu fico ali na resenha e muito, conversando com muita gente falando que gosta dos Decadentes e tal, muita gente tem falado comigo que tá faltando a gente fazer um outro encontro. Então acho que a gente podia pensar nisso de novo. Teve aquela ideia de a gente talvez entrevistar alguém, o Alencar, alguém. Eu acho que a gente podia pensar sobre isso aí, tentar fazer alguma coisa. Acho válido, vamos pensar assim. E isso é importante, viu, gente? Toda crítica que vocês tiverem ao programa, toda sugestão que vocês tiverem, manda pra gente. Pode ser lá no grupo, pode ser como. Acho que surgiu lá essa ideia de entrevistar o Alencar. Foi alguém comentando lá, não teve? Foi lá. Isso. Foi lá no grupo, seja pelo Facebook, facebook.com/decadentesamg. Pode ser no blog lá também. Decadentes.wordpress.com. Pode ser pelo e-mail, mantendo o nosso espírito esportivo, @gmail.com. Qualquer sinal de fumaça ou contato que vocês. Canal de contato que vocês encontrarem para falar com a gente, fiquem à vontade, mandem as sugestões, mandem as críticas. E o convite, gente. Eu tô cansado de fazer convite para vocês virem aparecer e participar do programa aqui, viu? O Brendo até ia participar hoje, Brendo Manuel da Barra Ona, acabou não podendo porque teve um probleminha com o microfone dele, mas assim, a gente não tá aqui só para ficar conversando entre nós cinco, vocês ouvindo, não. A gente quer a participação de vocês, seja em comentário enviado aí durante o programa, ou antes ou depois, seja vindo aqui para participar ao vivo, que não tem mistério nenhum nessa vida, é só ter um computador com a conexão à internet mais ou menos, que aliás de todo mundo é mais ou menos, um microfonezinho e tal, e vão participar, que isso aqui não tem mistério nenhum, não. É papo de boteco, certo? Ô Henrique, esquecemos de falar aqui do aplicativo dos Decadentes. Nós lançamos verdade. De uma forma atabalhoada, como tudo não, no né? Decadentes, né? Lançamos de uma forma esquisita essa semana, então já tem algumas pessoas usando. Nós desenvolvemos um aplicativo que tem todo o histórico de programas, todo não, mas pelo menos os últimos aí, os últimos, em MP3, então muito mais prático, muito mais fácil, dá para você baixar se quiser, se não quiser baixar, dá para ver o programa, ver não, né, ouvir o programa inteirinho pelo celular, inclusive com ele bloqueado, né, diferente do YouTube. Tem também todos os programas na plataforma YouTube, para quem quiser. Dá para ver pelo celular, pelo iPad, da forma que quiser, no aplicativo, para Android, então não dá para iPad. Não, dá sim, ele é aplicativo web. E outra coisa importante, lá no aplicativo tem as datas dos próximos programas, tudo bonitinho, a data, o horário, tudo bacaninha. Tem link para nossa página no Facebook, link para o Twitter dos Decadentes, link para... não sei mais o quê... Tem o perfil de cada um dos fixos aqui do programa, e tem outras coisas lá no aplicativo. Então, para quem está ouvindo agora e não está lá no grupo do WhatsApp, é só você clicar aí no seu navegador do celular, na sua internet do celular, e digitar... Ai, o link estava aqui, cara, na boca da botija. app.vc/decadentes. app.vc/decadentes. Entra lá, vai entrar na página com o aplicativozinho lá. Tem no canto superior direito três bolinhas, três pontinhos. Você clica nele lá, tem lá a opção para você botar ele como íconezinho no seu smartphone. A partir deste programa, em todos os sequentes, haverá na descrição do programa, seja no YouTube, seja no nosso, nas notas do programa do seu agregador de podcast, seja na página lá do nosso blog, decadentes.wordpress.com, vai estar lá o link para fazer esse download do app também. Tem muita coisinha bacana lá, aproveitem, escutem, ouçam, e é isso. Critiquem também, deem ideias. E eu só gostei quando o Alisson falou que a gente desenvolveu um aplicativo. Parece até que a gente fez alguma coisa grandiosa. Mas tudo bem. Você gerou uma expectativa fodida aí agora. Exatamente. Eu aprendi assistindo o Deca Brand na Canela que a gente tem que fazer o marketing das nossas coisas. Tá certo. Muito bem, senhores. Agora podemos dar boa noite? Sim. Muito bem. Começa o seu Sérgio Tavares. Boa noite, galera. Vamos... Tem uma galera indo para Juiz de Fora, então, eu não vou, mas espero até que vão. Acho que o povo criticou muito, mas tem muita gente acreditando ainda. Então, isso aí. Voltar com mais três pontos. Eu sei que me parece que tem uma caravana do Saraiva, e eu acho que tem outra também, não é isso? Tem do pessoal da Seita Verde. Aceita, né? Da Seita Verde eles até mandaram no grupo, então isso, eu sei que para quem é sócio da Seita Verde é R$ 45,00, para quem não é sócio da Seita Verde, R$ 50,00. Muito bem, com a presença confirmada da gata do América, Fernanda Cunha. Isso. Vamos ver aqui, ó. É no domingo, 2 de abril, às 16 horas, lá no Estádio Heleno. Não fala de... Ó, concentração, 7h30 da manhã, saída às 8 horas da manhã da Praça da Estação. Volta no mesmo dia, com certeza. Informações, Eduardo 99119524, Fabiano 975960731 e o Lucas 99222-0150. Aí disse que é a caravana do povo da seita. Do Saraiva não tem telefone, não, mas vocês com certeza acham por aí, gente. Vocês já viram isso em algum lugar. Então, tá quem quiser ir, procure saber. Tá com um preço bacana, porque não é todo dia que por R$ 45,00 você conhece o Rio de Janeiro lá em Juiz de Fora, né? Não é? Já dá pra voltar com bronzeado sentindo a maresia. Exatamente. Seu boa noite, Wallace. Boa noite, parabéns, Henrique, aniversariante do dia. Tô parabéns obrigado. Pros torcedores que conseguiram dar um sorrisinho com a vitória de 3-0 que tivemos sobre o Tricordiano. E... vamos seguindo em frente aí. Na próxima partida, se a gente vence, provavelmente a gente já garante até o terceiro lugar ou coisa parecida. Pelo menos a classificação já garante. Temos aí uma boa perspectiva de terminar em terceiro, que não é de todo ruim. Provavelmente, terminando em terceiro, a gente pegaria o Cruzeiro, que dificilmente vai conseguir passar o Atlético e dificilmente também vai deixar escapar a segunda posição. E aí é o mata-mata que a gente aprendeu tão bem a fazer no ano passado. Aí zera tudo, meu amigo, e vamos para a guerra de novo. Dificilmente o Cruzeiro perde a segunda posição, mas ainda está sob risco. Então Sim. Dá aquela secadinha no jogo deles amanhã, não é de mal, e continuar secando até as duas últimas rodadas, porque são só três pontos de diferença, chance de passar ainda tem. Pequena, pouco provável, dados os adversários mais fracos que o Cruzeiro deve pegar nessa reta final, mas... ainda pega o Atlético. Eu digo assim, tem dois jogos aí que são contra times do interior em que a lógica manda que o Cruzeiro vença. Mas sim, o Cruzeiro ainda pega o Atlético e possibilidade da gente arrancar essa vantagem, porque também concordo que já está praticamente sacramentado que nós vamos pegar o Cruzeiro. A diferença seria só pegar a vantagem do mando de campo. Nós não precisamos dessa vantagem no ano passado. Prefiro não precisá-la desse ano. Mas se tiver... A gente gosta com emoção. A gente gosta com emoção, mas se tiver também não é ruim, não. Isso aí, senhores. O seu corneta não está aí para deixar mensagem edificante, então eu vou tentar fazer as vezes aqui, ó. assunto, juntando os assuntos das críticas que foram feitas à venda das cotas, das críticas que foram feitas ao time do América ontem, eu vou deixar como mensagem edificante o seguinte: critique sim, mas seja pelo menos justo nas suas críticas. Não critica só por criticar. Criticar por criticar é muito fácil. Pelo menos analise a situação, veja o panorama, tente entender o que está sendo feito e por que está sendo feito. E aí sim, você faz a sua crítica, fundamentada, bem embasada. Porque senão é só xilique, não é crítica. Certo? É isso, galera. Boa noite a todos. A gente volta na semana que vem. O jogo, se eu não me engano... acabamos de ver aqui, contra o Tupi, no domingo, dia 2 de abril, às 16 horas. Então a gente volta no domingo que vem, às 20 horas, para fazer mais um programinha, certo? Coladinho com Faustão. Coladinho com Faustão. Muito bem, senhores. Obrigado, boa noite e até semana que vem. Abraço. Falou.